programa Momento Espírita. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Descendo sobre nós, quanta luz, obrigada, meu Deus, pelos meus olhos que a tudo podem ver, por minhas pernas, embora cansadas, levam-me a caminhos percorrer. Pelos meus braços, um tanto fraco, onde aos necessitados posso acolher. Obrigada, meu Deus, pela dádiva de ser mãe, compreensiva e amiga, por ter me dado a bênção e forças para construir e conduzir o meu lar, e pelo teto onde posso me abrigar. Obrigada, meu Deus, pelo alimento em minha mesa, pelo pão de cada dia, pela saúde de minha família. Obrigada, meu Deus, por ter vivido toda uma vida fazendo dela uma grande festa. Obrigada, meu Deus, pelo ar abençoado que respiro, pelo sol que ilumina e me aquece, pelo som do silêncio que ouço agora e por tua água que a mim revigora. Obrigada, meu Deus, pelas mãos perfeitas e habilidosas, pelas tristezas em alegria reverter, por toda a capacidade que me destes e pela bênção de poder escrever. Obrigada, meu Deus, pelos amigos que irão chegar e pelos que tenho, os idosos, jovens e atuais, que sejam sempre bem-vindos. Obrigada, meu Deus, por inúmeras noites em claro chorar, por estar passando no momento um longo e penoso sofrer. Obrigada, querido Deus, por nunca ter desacreditado em você. Momento Espírita. Vamos unidos a Sheila numa alegria sem fim. Cantar com os passarinhos que esvoaçam no jardim. Esta flor tão perfumada, quando está juntinho a nós, deixa sempre o seu perfume e o calor de sua voz. Faremos esta noite plenitivo a sua dor. Como bons samaritanos, e a Sheila nos guiar. Boa tarde, amigos. Quem os cumprimenta é Ana Cláudia Guimarães Mazzucco. Este é o programa Momento Espírita de número 72, produzido pela Associação Espírita Mateus. Olá, pessoal. Olá, Ana Cláudia. Sou o Serginho Crivellaro. Boa tarde a todos. Como de hábito, no final deste programa, sortearemos dois livros. O primeiro, Além dos Limites do Céu, da autora Oneida Terra, ditado pelo Espírito Cândida. O segundo, Cristo em Minha Vida, da autora Clarence Esler. Para concorrer ao sorteio, basta telefonar para o 3552-3460. Dona Thelma os aguarda. Boa sorte a todos. Amigos ouvintes, elevemos o pensamento ao Mestre Jesus para agradecer esta nova oportunidade e pedir a proteção para o nosso programa. Que possamos ser amparados pelos amigos espirituais e que o amparo se estenda em especial ao nosso amigo André Luiz, aqui presente. Que os fluidos de harmonia recaiam sobre ele neste momento. Esperamos, Mestre, que tudo possa sair conforme o programado por ti, para que tenhamos o melhor rendimento possível. Que em teu nome, amigo Jesus, e em nome de Deus e dos bons espíritos, possamos iniciar e desenvolver o tema da tarde. Conforme anunciamos em prece, temos a honra e a alegria de receber mais uma vez, para compartilhar do nosso programa, André Luiz Sobreiro, da cidade de Severínia. Boa tarde, André. Mais uma vez, seja bem-vindo à nossa cidade e ao nosso programa. Boa tarde, André. É um prazer recebê-lo. Você esteve conosco no dia 13 de junho. Como não poderia ser diferente, você agradou bastante. Tanto que várias pessoas fizeram elogios sobre o assunto que você desenvolveu com muita simplicidade e resultou um alto índice de aproveitamento. André, por favor, fique à vontade para suas considerações iniciais. Muito boa tarde a todos aqueles que nos dão a honra de ouvir esse programa. Boa tarde aos amigos aqui na emissora. Boa tarde ao Movimento Espírita de Urupês. Nós é que ficamos imensamente honrados e agradecidos pela oportunidade de poder estar aqui, trazendo um pouquinho do muito pouco que nós sabemos sobre a doutrina espírita e sobre esse tema, que é complexo, mas é fascinante, chamado mediunidade. André, antes de entrarmos propriamente no tema de hoje, que é mediunidade e médium, eu gostaria de fazer uma pergunta particular a você. Você, uma pessoa tão jovem, com tanta dedicação à doutrina espírita, o que o levou à doutrina espírita e o que o faz estudar tanto a doutrina espírita? Olha, eu acho que havia na minha vida uma lacuna, havia um grande abismo na minha vida, porque eu acho que, na verdade, existe essa lacuna na vida de inúmeras pessoas que não entendem de que forma Deus se manifesta na nossa vida. Então nós ficamos esperando que Deus faça prodígios de acordo com os nossos interesses. Então havia essa lacuna na minha vida, essa falta de entendimento religioso. Foi aí que a doutrina espírita surgiu em minha vida e começou a responder o que eu precisava. E a partir do momento em que houve a resposta, eu encontrei as respostas, aí a gente começa a se interessar, os livros vão surgindo, a bibliografia espírita é extremamente vasta em todas as áreas da doutrina, e aí a gente vai se interessando cada vez mais. Deu no que deu, graças a Deus. Felizmente deu no que deu. Bem, André, o tema de hoje aborda um dos cinco princípios da doutrina espírita, que é a comunicação com os espíritos em suas variadas formas por meio da mediunidade. Como o assunto requer atenção, chamaremos a vinheta do programa e em seguida ouviremos a música Cura, na voz de Vansan. E logo após, entraremos em definitivo no tema mediunidade. Momento Espírita. passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carregas nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tantas lembranças eu quero esquecer. Deixa um vazio em minha alma e em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço, te entrego todo o cansaço. Quero acordar com tua paz a me aquecer. Cura, Senhor, onde dói. Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Pois então, André, vamos ao tema mediunidade. Vamos começar então para que você nos diga a definição de mediunidade e médium. Bom, a definição de mediunidade, ela deixa um pouco a desejar, né? Porque se a gente olhar no dicionário, mediunidade significa a qualidade do médium, faculdade do médium. Quer dizer, não resolve muita coisa. Uhum. Mas se nós olharmos a definição de médium, nós vamos ter um pouquinho mais de informação. Segundo o dicionário eletrônico Aurélio, médium significa, segundo o espiritismo, o intermediário entre os vivos e a alma dos mortos. Aí já cabe uma consideração, né? Que mortos? Não estão mortos. Muito pelo contrário, estão mais vivos do que a gente. Com certeza, né? Mas, enfim, vale essa pequena reflexão. Quais os sintomas gerais da mediunidade, André? Nós precisamos deixar claro que esses sintomas gerais, eles são inconclusivos, né? Não é porque a pessoa sente a maioria deles que nós podemos simplesmente classificar como médium. Isso requer um estudo um pouco mais detalhado, né? Mas, de uma forma geral, tem dois tipos de sintomas: sintomas orgânicos e sintomas psíquicos. Os sintomas orgânicos são dores no corpo sem uma causa definida. Você vai ao médico, faz uma batelada de exames e o médico não encontra nada. A maioria dos médiums reclama de dor no estômago, ânsia de vômito e dor na nuca, porque a musculatura da nuca fica tensa. A maioria dos médiums reclama disso. Dor de cabeça periódica, também em consequência dessa tensão da musculatura da nuca, porque os músculos da nuca se inserem na cabeça. E na hora da manifestação, ou na hora em que a entidade se aproxima, a glândula pineal, está lá no centro do cérebro, ela está mais irrigada do que o normal. Essa é uma das causas da dor de cabeça, o excesso de irrigação da glândula pineal. Problemas no sono. Tem gente que tem insônia, o outro dorme demais. Sono excessivo. Às vezes, poucos minutos depois de acordar, a pessoa já começa a abrir a boca e lacrimejar. Isso tudo é vampirismo. Sim, pode ser sintoma de vampirismo, né? De entidades perturbadas vampirizando as energias. Pavores noturnos, pesadelos. Às vezes o pesadelo com transpiração excessiva. Taquicardias, alterações de humor repentinas. E aí nós já entramos, né, nos sintomas psíquicos. Ansiedades, fobias, perturbações emocionais, inquietação íntima e sensação de presenças. Às vezes a pessoa sente alguém por perto, vê vultos, ouve vozes. Tudo isso são sintomas, ainda que inconclusivos, da mediunidade. André, existe alguma idade específica para a manifestação da mediunidade? Não. Nós temos notícias no movimento espírita, mais de uma notícia, de crianças em tenra idade, 8, 9 anos, já com manifestações mediúnicas, com uma evidência bem definida. Não existe uma idade para isso. Você descreveu sintomas que, ouvindo você dizer, a gente fica preocupado pensando, meu Deus, mas ser médium é meio difícil, né? O que você fala sobre isso? Complicadíssimo, né? Porque a função do médium, a grande função do médium, nós vamos discutir isso um pouco depois, mas a grande função do médium é servir de intermediário entre o plano físico e o plano espiritual. E se nós encararmos a faculdade mediúnica com Jesus, quando Jesus diz, amai o teu próximo como a ti mesmo, e nós sabemos que o plano espiritual é uma... Deixa eu colocar melhor. O plano físico é uma cópia imperfeita do plano espiritual. Isso. Então, se o plano físico, infelizmente, está passando por dificuldades morais, emocionais, o plano espiritual não é diferente. Dizem os estudiosos que para cada espírito encarnado na psicosfera da Terra, há 4 desencarnados. Todos no nosso nível. Todos procurando uma luz, procurando respostas, enfim... É uma massa compacta pressionando o plano físico. E o médium sente tudo o que a entidade que se aproxima sente. Nós temos notícia no nosso grupo mediúnico em Severínia de manifestação de uma entidade que tinha desencarnado com uma facada nas costas. E o médium sentia uma faca cravada nas suas costas. Ele sente perfeitamente o que a entidade sente. Então, por aí a gente já vai vendo o quanto é difícil. André, então, daí esses sintomas, que a pessoa que não tem ainda conhecimento do que está acontecendo, a pessoa precisa, então... Precisa averiguar. Na verdade, quando nós falamos em dores no corpo sem causa orgânica, nada mais é do que sentir a dor do que a entidade está sentindo. Você imagina, próximo da gente, uma entidade que desencarnou queimada. Está sentindo todas aquelas queimaduras e a gente está por perto ali sentindo aquela ardência e olha, não tem nada de errado. Então, se a gente não sabe o que está acontecendo e com quem está lidando, a gente entra em conflito com a gente mesmo. André, embora você já tenha esclarecido, mas eu vou reforçar. Para que serve a mediunidade, André? Bom, o objetivo primário da mediunidade é demonstrar que existe um plano paralelo. O médium é uma ponte entre o plano espiritual e o plano material. Então, primeiro, demonstrar que existe um plano paralelo. E a comunicabilidade entre os dois planos, que é um dos princípios da doutrina espírita que você citou no começo. São 5, né, os postulados espíritas, ou os princípios fundamentais da doutrina espírita. Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dela com o plano físico, a reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados. A comunicabilidade é um deles, e a ferramenta da comunicabilidade é a mediunidade. E um segundo objetivo, vamos dizer assim, é promover o intercâmbio entre esses dois planos, porque se existem alguns espíritos ligados ao corpo e outros não, nós não podemos esquecer que, ligados ou não ao corpo físico, nós somos todos irmãos. Deus não criaria dois planos isolados um do outro, precisa haver essa comunicação. E o médium é essa ferramenta. Ser médium e não ser médium. Por quê? Algumas pessoas são médiums e outras não. Kardec nos diz logo no comecinho do livro dos médiums que todos somos médiums, todos. E a prova disso é aquele amigo que todos nós temos, que popularmente nós conhecemos como anjo da guarda. Então, se nós temos um anjo da guarda próximo a nós, ele precisa se comunicar com a gente de alguma forma. Então, nós somos todos médiums. O que varia é o grau de sensibilidade. Essa resposta, por que algumas pessoas são médiums no sentido ostensivo e outras não, ela é bastante complexa. E cada pessoa encontra a resposta em uma situação. Algumas aonde lhe interessa, outras onde lhe agrada. Eu vou citar a que mais me agrada, que sinceramente me motiva. Emmanuel, mentor espiritual do nosso querido Chico Xavier, no livro chamado Emmanuel, o livro tem o mesmo nome da entidade, capítulo 11, página 66. Olha o que ele nos diz. Esse livro foi psicografado em 1939. Quem são os médiuns em sua generalidade? E Emmanuel diz: os médiuns em sua generalidade não são missionários na acepção do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e limitadas possibilidades, o passado obscuro e delituoso. Ou seja, a mediunidade nos é dada para que a gente tenha uma ferramenta para trabalhar no bem. É a mediunidade com Jesus, é a manifestação do amor. André, explique alguma coisa sobre essa que você disse, mediunidade ostensiva. Explique para os nossos ouvintes. Mediunidade ostensiva, foi necessário criar esse termo, porque Kardec nos diz que todos nós somos médiums, mas em geral chama-se de médium aquele que tem uma sensibilidade um pouco mais aflorada. Então, esses que têm uma sensibilidade mais aflorada são os que nós chamamos de médium ostensivo. É uma faculdade mais... Ostensivo significa claro, evidente, fácil de perceber. Então, seria uma faculdade um pouco mais aflorada, que pode ser educada, entre aspas, desenvolvida, e pode vir a ser muito útil nos grupos mediúnicos. André, depois de você responder à próxima pergunta, nós ouviremos uma música, né? E voltaremos em seguida no tema. Então, André, qual os graus de mediunidade que nós temos? Na verdade, não existe uma escala para graus de mediunidade. É isso que nós falamos. É a diferença do grau de sensibilidade. Algumas pessoas são extremamente sensíveis. Tem uma faculdade mediúnica muito ostensiva. Várias possibilidades mediúnicas numa pessoa só. É psicofônico, que nós chamamos popularmente de incorporação. Kardec chama de médiuns falantes. É vidente, é claro e vidente, desdobra com facilidade, psicografa. Então existem pessoas que têm uma mediunidade muito aflorada e muito ostensiva. Mas segundo os relatos que nós temos encontrado na doutrina espírita, quanto mais ostensiva a mediunidade, mais devedor é o portador dessa mediunidade, né? Como Emmanuel nos diz lá atrás, o médium é alguém que deve para as leis de Deus. Então quanto mais devedor, mais ostensiva a mediunidade. E assim a gente para de ouvir ou de dizer, ficar, como é que se diz, contando vantagem por ser médium, uhum. Né? Que a gente encontra algumas pessoas que fazem isso. Se tivessem lido o livro de Emmanuel, não fariam, né? Achando que o médium é santo, né, André? Pois é. E ao contrário, né? Muito pelo contrário, somos grandes devedores. Vamos então agora a uma música, né? Para prosseguirmos em seguida. Momento Espírita. Vou com Jesus e o meu caminho é só de luz. Eu sigo em paz e deixo os males para trás. E o que me leva é muito amor no coração. Cristo é nosso amparo e proteção. Vou com Jesus, levo contente a minha cruz. Vou caminhar, se há tropeço a me emperrar, em oração peço peço ao Pai ajuda então. O Cristo põe o auxílio em minhas mãos. Minha vida em paz eu vou levando e a todos sempre vou amando. Faço do perdão meu lema e não deixo de servir. Quando estou cansado de lidar, tenho sempre alguém pra me ajudar, pois não estou sozinho no meu caminhar. Vou com Jesus, com Jesus e sua luz. O caminho é só flores e amor, é só saber amar e perdoar, que fica tão fácil caminhar. E o meu caminho é só de luz, eu sigo em paz e deixo os males para trás. E o que me leva é muito amor no coração. O Cristo é nosso amparo e proteção. Vou com Jesus, levo contente a minha cruz, vou caminhar. Se há tropeço a me enterrar, em oração peço ao Pai ajuda então. O Cristo põe o auxílio em minhas mãos. Minha vida em paz eu vou levando e a todos sempre vou amando. Faço do perdão meu lema e não deixo de servir. Quando estou cansado de lidar, tenho sempre alguém pra me ajudar, pois não estou sozinho no meu caminhar. Vou com Jesus, com Jesus e sua luz. O caminho é só flores e amor, é só saber amar e perdoar, e fica tão fácil caminhar. Vou com Jesus, só com Jesus, que fica tão fácil caminhar. Queremos dizer aos caros ouvintes que qualquer dúvida que tiverem, estamos à disposição. Liguem que o André responderá as perguntas. André, você disse mediunidade com Jesus. Como que nós devemos utilizar, então, a mediunidade? Pois não. Antes de falar de a utilidade da mediunidade, você falou para as pessoas ligarem. Aqueles que não quiserem ligar ou que não der tempo, entre em contato direto comigo. Eu vou deixar meu e-mail no ar. Manda um e-mail para andreespirita@gmail.com, que a gente vai, com todo prazer, tirar as dúvidas dentro do nosso conhecimento, evidentemente. Se eu mandar uma resposta dizendo não sei, vocês nos perdoem, por favor. Você pode repetir, André, por favor? andreespirita@gmail.com, é o e-mail do Google. Então, de que forma utilizar a utilidade? Isso nos remete lá na Bíblia, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. Todos nós sabemos que o capítulo 13 da primeira epístola aos Coríntios é o chamado poema do amor, quando Paulo fala. No versículo 1: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, né? Se não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Aí deixa eu fazer um esclarecimento aqui. No capítulo 12, 13 e 14, nesse mesmo capítulo 13, junto com 12 e 14 da primeira epístola aos Coríntios, Paulo fala sobre a mediunidade. Segundo alguns autores, é o primeiro livro dos médiuns cristão. É interessantíssimo de ser estudado esses três capítulos. E ele está chamando o médium de profeta. Se nós procurarmos lá no Antigo Testamento, nós vamos confirmar isso. Os profetas eram médiums. E o profetismo tem características claras da mediunidade de incorporação psicofônica. Porque eles falam assim: e o Espírito Santo entrou dentro do fulano. Na verdade, não entra. Era uma incorporação, era uma ligação fluídica. Então, o profeta é médium. E olha o que ele diz no item 2. E ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, sem amor nada seria. Então ele está falando, o que adianta ser profeta? Ou o que adianta ser médium se eu não tiver amor? E o que adianta ser médium se eu não trabalhar para o bem dos desencarnados? é a ferramenta de evangelização dos desencarnados. Então, o que, que adianta ser médium se eu fizer só para mim? Eu tenho que fazer para ajudar as pessoas, para aliviar os encarnados que estão acompanhados pelo aquilo que nós chamamos de obsessores, e para aliviar esses chamados obsessores, né? Esses desencarnados que ainda não encontraram o caminho da luz. O André, o médium nasce pronto? E se não nasce, qual a preparação do médium? Olha, eu costumo dizer que nada nasce pronto, né? Nem o jogador de futebol não nasce pronto, né? Tem que aprender a jogar. Então o médium não nasce pronto. Às vezes a faculdade aflora antes dele chegar ao centro espírita, mas ela tem que ser encaminhada, tem que ser educada. Então a preparação do médium consiste basicamente em, primeiro, evangelização. Médium que quer trabalhar com Jesus tem que conhecer o evangelho nas suas diversas manifestações. Uma delas, por exemplo, quando o Cristo fala que a tua mão esquerda não saiba o que dá a tua direita. Fazer a caridade sem propaganda, porque médium gosta de aparecer. A gente presta um pouquinho de atenção, gosta muito de programa de televisão, enfim, isso é uma falha. Quando necessário, a gente vai. Chico, por exemplo, esteve no Pinga Fogo. Mas, dentro do possível, nós precisamos trabalhar e fazer a nossa parte sem alarde. Então, conhecer o evangelho. A partir do momento em que nós vamos praticando o evangelho, nós vamos dizer assim, afastando as entidades que nos perseguem. Porque nós vamos nos evangelizando e a consequência direta é evangelizar quem nos persegue. E aí, essas entidades vão sendo acolhidas, não afastadas. Porque se a gente disser afastada, é tirar daqui e jogar para lá. Eles não têm que ser afastados, eles têm que ser acolhidos. Eles têm que entender que o caminho que eles estão trilhando não é o mais correto. Então a gente vai se evangelizando e eles vão se evangelizando também. E aí, conhecer o evangelho, conhecer a doutrina espírita, pelo menos superficialmente, porque nós não vemos grandes vantagens em conhecer a doutrina em conhecer a mediunidade sem conhecer a doutrina. Que já aconteceu aí numa casa espírita próxima lá de Severínia, da pessoa, depois de bastante tempo estudando a mediunidade, pergunta para o dirigente do centro qual é a diferença entre a doutrina espírita e a Umbanda. Não, quer dizer, estava estudando a mediunidade e não conhecia a doutrina espírita. Então, na nossa maneira de entender, é muito necessário conhecer a doutrina como um todo, para depois conhecer a mediunidade, depois estudar. André, surgiu agora aqui a pergunta de um ouvinte. A pessoa diz que ouve voz e quer saber se é mediunidade. Foi o que nós dissemos no começo, os sintomas são inconclusivos, mas que é um caso para ser estudado, com certeza. Procure a Casa Espírita dos nossos amigos aqui, Associação Espírita Mateus, que você será encaminhado para os estudos, para as palestras, para os passes de tratamento. E na hora certa, o grupo vai saber se você é médium ou se passa só por um envolvimento, enfim. Ô André, quanto aos estudos doutrinários e mediúnicos que você comentou, uhum, né? Você pode dar uma aprofundadinha nessa sua fala? Uhum. Conhecer a doutrina é uma necessidade. Saber quem foi Allan Kardec, qual é a diferença entre a doutrina espírita e as outras doutrinas espiritualistas, conhecer pelo menos o que nós chamamos de Pentateuco Espírita, as cinco obras principais de Kardec: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Pelo menos essas cinco obras. Se puder estudar também o que é o Espiritismo e obras póstumas, seria muito interessante também. É muito bom, né? Conhecer também os continuadores de Kardec: Léon Denis, Camille Flammarion, Alexander Aksakoff, enfim. Conhecer as obras que vieram pela mediunidade do Chico, que são subsidiárias e confiáveis. Emmanuel, que é um evangelizador, nós sabemos que Emmanuel tem duas passagens dentro da Igreja Católica. Chico falava abertamente que ele foi o padre Manuel da Nóbrega, e quem já leu o livro Renúncia, do próprio Emmanuel, ele fala que ele é, na história, ele é o padre Damiano. Então ele tem duas passagens dentro da Igreja Católica. Ele conhece o evangelho como poucos. Então ler as obras de Emmanuel, onde ele analisa o evangelho, ler as obras de André Luiz, que ele relata o intercâmbio entre os dois planos, enfim, conhecer a doutrina, para depois conhecer a faculdade mediúnica. Ô André, a manifestação mediúnica, nós sabemos, sempre existiu, né? E nós sabemos também que na doutrina espírita, há uns 30, 40 anos atrás, as pessoas se assustavam com os trabalhos mediúnicos, porque eram feitas de uma forma agressiva, barulhenta, né? Isso é falta de preparo do médium, André? Eu diria que falta de estudos, né? Diria que falta de estudos, porque o médium bem educado e conhecedor da faculdade sabe que não é necessário barulho, movimentação excessiva, sem perder a espontaneidade, que é o que o Hermínio Miranda nos diz no livro Diversidade dos Carismas, porque às vezes o médium fica tão travado para não se movimentar demais e para não fazer barulho que a manifestação perde a espontaneidade. Também não é necessário perder a espontaneidade, mas dá para você não fazer barulho, não gritar, não dar soco na mesa. Isso tudo é um trabalho de educação mediúnica. E estudo, e muito estudo. Muito estudo. E autoconhecimento, né? Autoconhecimento, que a gente sabe aonde que nós estamos dando sintonia para essas entidades barulhentas, né? E quando é então que se inicia os trabalhos práticos? Se você estudou bastante, tem uma definição sobre isso? Depois de conhecer bem a doutrina e bem a faculdade, e depois de passar por uma série de passes de tratamento, depois de passar pela desobsessão não presencial, o grupo vai vibrar por essa criatura e vai pedir que essas entidades sejam trazidas e apaziguadas. Quando o grupo percebe que o médium já está numa situação bem mais equilibrada, com o tempo ele é colocado nos trabalhos práticos para ver se surge alguma faculdade, vamos dizer assim. E aí, com o tempo, pode surgir e pode não surgir, porque, como nós já discutimos, às vezes a pessoa não tem a mediunidade ostensiva, ela passa por uma obsessão, passa por um envolvimento, vê aquela entidade, sente aquela entidade. Quando ela é afastada, não aparece nenhum sintoma mais. Pode acontecer também. Ô André, o médium, quando não age de acordo com os princípios da doutrina, do cristianismo, do evangelho de Jesus, ele pode perder esse dom da mediunidade, André? Olha, segundo Kardec nos diz, o dom não, mas os espíritos que se manifestam se afastam. Então, o que seria do médium sem os espíritos que se manifestam? Ele é um intermediário, alguém precisa se manifestar por ele. Então, o dom não, mas os espíritos que se manifestam, sim. E ele fica à mercê de espíritos zombeteiros, espíritos mentirosos, né? É isso que nós estamos plantando quando nós usamos a mediunidade em nosso favor ou nos afastamos do evangelho de Jesus. A mediunidade, André, ela pode produzir loucura? No livro dos médiuns, no item 221, questão número 5, Kardec fala sobre isso. Essa pergunta é feita textualmente. A mediunidade pode produzir a loucura? E olha o que Kardec nos responde: não mais do que qualquer outra coisa, quando a fraqueza do cérebro oferecer predisposição para isso. Ou seja, um cérebro, vamos dizer assim, fraco, que tenha essa tendência, pode ficar louco? Pode. Mas não só pela mediunidade, o próprio fanatismo religioso, o próprio excesso de trabalho. Enfim, se ele tiver essa tendência no cérebro físico, qualquer fator em excesso pode produzir loucura. Não é culpa da mediunidade. Não é por causa da mediunidade. Exatamente. Até o excesso de trabalho, o fanatismo religioso, eu conheço um caso. Se vocês não se importarem, não podemos comentar. A prima da nossa orientadora lá de Severina, a dona Inajá, ela era católica fervorosa. E um belo dia, ela aproximou-se de um baile de carnaval e subiu num degrauzinho e espiou pela janela. O padre ficou sabendo e a excomunga. Sabe o que aconteceu? Pirou. Ou seja, ser excluída da comunidade de oração fez com que ela entrasse em colapso. Ela estava... Muito bem, André. Fale-nos das passagens bíblicas onde nós podemos perceber a presença da mediunidade. Bom, lá no Antigo Testamento a gente vê muitas referências aos pitons, pitonisas, adivinhos, a uma ciência muito comum na época chamada necromancia. Necromancia é um método de adivinhação consultando um morto entre aspas, né, os desencarnados. Nós já falamos também dos profetas, N profetas citados no Antigo Testamento. Eles têm características muito claras da chamada mediunidade psicofônica, mediunidade de incorporação. Se a gente voltar um pouquinho para trás, nós vamos lembrar da mediunidade de Moisés. Emmanuel nos diz no Consolador que Moisés era portador de uma mediunidade fantástica. Fantástica. Por exemplo, algumas referências são feitas quanto aos 10 mandamentos. Alguns falam em psicografia, outros falam em escrita direta, outros falam em escrita com fogo, escrito na pedra. Mas, de qualquer forma, os 10 mandamentos foram produto, vamos dizer assim, da mediunidade de Moisés através de um espírito muito superior chamado Jeová. Se nós andarmos um pouquinho para frente, nós vamos perceber. A mediunidade de Jesus dispensa comentários, né? curava, tinha uma clarividência fantástica. Em vários trechos do Evangelho era citado que Jesus conhecia o pensamento de quem se aproximava dele, ou seja, uma clarividência fantástica, via as formas pensamento. Nós podemos citar também os apóstolos do Cristo, em sua maioria médiuns de cura, que impunham as mãos e curavam. E aqui tem uma outra situação interessante. Na transfiguração do Cristo, no Monte Tabor, três apóstolos foram levados com o Cristo: Pedro, Tiago e João. Isso nos faz acreditar que, se eles tinham capacidade para ver a transfiguração e os dois espíritos que se manifestaram ao lado do Cristo, Moisés e Elias, então eram médiuns videntes. Olha que interessante. Se a gente começar a prestar atenção, manifestações mediúnicas na Bíblia nunca faltaram. É muito interessante. E a mediunidade com Jesus, você pode falar mais alguma coisa sobre essas manifestações dos espíritos? Sobre trechos, né? Como o de Mateus. O que você pode falar sobre isso? Vamos começar por lá na Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 7, Paulo fala assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Ou seja, a mediunidade tem que ter um fim proveitoso. Proveitoso para os outros, não é só para nós. Uhum. Então o médium precisa trabalhar. E trabalhar no bem. Trabalhar no bem é pensar no próximo antes de pensar em si mesmo. Isso é mediunidade com Jesus. É trabalhar no bem, é trabalhar pelo próximo. Por exemplo, outro exemplo, né? Em Mateus capítulo 10, versículo 8, Jesus diz: dai de graça o que de graça recebeste. Nós não pagamos nenhum centavo pela mediunidade. E não pagamos nenhum centavo por quem se manifesta pela nossa mediunidade. Então nós não temos o direito de fazer da mediunidade um comércio ou uma profissão. E Kardec fala sobre isso no Evangelho, que se dedique à mediunidade o tempo que te sobra. E vamos ganhar a nossa vida honestamente, trabalhando como profissionais. Não como médiums, né? Isso. No capítulo 13 da primeira versícula de Paulo aos Coríntios, nós já citamos esse trecho: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ou seja, de que vale ser médium sem amor ao próximo? De que vale? André, o tema é fascinante. A gente ficaria aqui a tarde toda conversando sobre mediunidade, mas com certeza não faltará oportunidade para que você retorne e a gente fale sobre esse tema ou algum outro tema que você achar melhor. Nós agradecemos imensamente a sua presença, a sua boa vontade, o seu conhecimento, e o microfone é seu para que você faça as suas considerações finais e a despedida desse nosso programa, André. Eu tenho muito que agradecer a vocês, que já é a segunda oportunidade de estar aqui podendo esclarecer as pessoas que ouvem o vosso programa. Esperamos que as pessoas que tenham esses sintomas de mediunidade procurem a Casa Espírita para averiguar, porque de repente receberam de Deus esse dom fantástico chamado mediunidade e estão perdendo seu tempo, que já poderiam ter educado, estudado, conhecer a faculdade, às vezes já poderiam estar trabalhando. Mas que nós deixamos claro também que esse estudo não precisa ser apressado. É necessário conhecer a faculdade, a doutrina, conhecer a si mesmo, porque assim o risco de passar por mistificação de espíritos mistificadores diminui. O capítulo 12 dessa primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no versículo 1, ele fala assim: sobre os dons do Espírito, irmãos, não quero que permaneçais em ignorância. Ou seja, ele desejava que os irmãos conhecessem os dons mediúnicos, os dons anímicos, ou seja, os dons do Espírito, mas que seja gradativo e que o conhecimento chegue naturalmente, sem pressa. Muito obrigado pela oportunidade. Momento Espírita. Atingiu meu peito e fecundou meu coração de puro amor. E foi brotando, foi crescendo lentamente. Quão envolvente o amor do meu Senhor. Eu caminhei passos vacilantes, andei errante, qual espírito sem luz. Nos pergaminhos encontrei tua verdade, na caridade estou sempre com Jesus. Vem combater comigo bom combate, vem mostrar pra Deus o seu valor. Jesus é vida, é o caminho, é verdade, é porta estreita para o Espírito Redentor. Vem combater comigo bom combate, vem mostrar pra Deus o seu valor. Jesus é vida, é o caminho, é verdade, é porta estreita que nos leva ao Criador. Programação da Casa Espírita. Hoje, às 20 horas, palestra com o orador espírita Marcos Paulucci, de Catanduva. Todos são bem-vindos à Casa Espírita, que emana paz, harmonia e serenidade. O programa Transição, transmitido pela Rede TV às 15 horas e 15 minutos, no próximo domingo, dia 18, terá como convidado o médium Divaldo Pereira Franco, com o tema Misérias Humanas. Agradecemos todas as pessoas que nos telefonaram, que são a Cíntia, a Rosângela, a Lucy, a Leonor, a Neuza, a Denise, a Yolanda, Juliana, Henrique, Tiago, Zenaide, Josefa, Ivone, Luiz Borges e Maria. Muito bem, obrigado a todas as pessoas que nos telefonaram. Vamos agora ao sorteio do livro Além dos Limites do Céu. Quem ganhou foi o seu Henrique. Parabéns, seu Henrique. O segundo livro, Cristo na Minha Vida, vai para a Denise. Prezados ouvintes, encerramos o programa ouvindo a prece Senhor, do Espírito Maria Dolores. Senhor, enquanto lá fora o desespero caminha e a amargura dizima, eu quero te dizer que lhe ofereço um banquete ao amor. Eu gostaria, Senhor, de ser a chuva generosa que cai na terra porosa e reverdece o chão, mas como não vou conseguir, eu quero te pedir para ser apenas um copo de água fria para matar a sede e a agonia de quem anda na desesperação. Eu gostaria de ser como a Via Láctea de estrelas, para que as noites da terra fossem mais belas. Mas como não conseguirei, eu te peço para ser um pirilampo na noite escura, iluminando a amargura de quem anda na escuridão. Eu queria ser um jardim de flores, de todas as cores, para embelezar a terra. Mas na dor que minha alma encerra, se eu não puder ser um jardim, deixe-me ser uma rosa solitária na fresta da montanha, colocando beleza no sublime altar da natureza. Eu gostaria de ser a montanha altaneira para do alto abençoar a terra inteira. Mas como não lograrei, eu te rogo para ser uma pedra pavimentando o chão, por onde marche o herói na conquista da amplidão. Eu gostaria de ser uma escada para elevar o triunfador ao seu nobre farol. Mas na minha pequenez, eu te peço dessa vez para ser apenas o primeiro degrau. Eu gostaria de ser um trigal maduro para repletar de pão a mesa da humanidade. Mas se é demasiado para mim, então eu te peço para ser um grão que, caindo no chão, me multiplique num milhão e me transforme em pão para a sociedade. Eu gostaria de ser um pomar de frutos maduros para diminuir a fome e a estesia da criatura em agonia. Mas lhe venho pedir para ser uma árvore com galhos projetando sombra na estrada, para que, quando alguém passar de mansinho pelo meu caminho, eu te possa dizer olá. E se ele se voltar para me inquirir o que é isto, eu te possa contestar: sou teu irmão, dê-me tua mão. Sou teu amigo, irei contigo. E lado a lado eu possa te dizer: Senhor, eu gostaria de ser esteta, artista, trovador, musicista, orador, poeta, para falar da magia e da beleza da tua glória. Mas como nada sou, faltam-me o verbo e a maestria. Deixa-me ser o companheiro da criatura deserdada que segue caminhando na estrada da alucinação e dando-lhe a mão de sustento lhe dizer: Senhor, muito obrigada porque nasci. Obrigada por crer em ti, pelo teu amor. Obrigada, Senhor. Maria Dolores. Gente, depois de uma prece dessa, a gente não deveria dizer mais nada. Mas que a luz do Mestre Divino envolva todos os corações. Tenham uma semana repleta de amor, de harmonia e de perdão. Obrigado a todos pela companhia e amizade. E até a próxima terça-feira, às 13 horas. Fiquem com Deus. Momento Espírita. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Livrai-nos de todo mal.